Então, queridos, hoje, dia 10 de maio de 2015, nós vamos continuar a série de sermões sobre o Pai Pródigo. O texto está em Lucas, capítulo 15, versículo 25. Talvez terminemos hoje, não garanto. Amém? Ora, o filho mais velho, estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que é isso? E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurou conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, você jamais transgredi uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e ressuscitou. Estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos aprender da tua palavra. Pelo privilégio maravilhoso que é ter respostas para as nossas questões. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor poderia nos desprezar e poderia nos entregar a própria sorte, mas o Senhor é a nossa sorte. E o Senhor quer nos fazer assentar com os príncipes. O Senhor quer restaurar a nossa sorte. O Senhor quer restaurar a nossa história. O Senhor nos quer parecidos com Jesus para a Tua glória. Que essa noite, o Senhor que é o sumo artífice, aquele que transforma um toco velho e torto numa linda obra das Tuas mãos, vem esculpir o caráter de Jesus em nós. E Deus, por mais que doam as lascas que o Senhor tem que tirar com Teu formão do Espírito e com Tua martelo da palavra, faz isso conosco essa noite. Arranca todas as lascas que nos desconfiguram para que nós possamos voltar a ter uma imagem semelhante do Teu Filho, como o Senhor nos fez, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pois bem, o clima era de festa, porque, segundo o que o pai falou, aquele menino estava morto. Irmãos, às vezes nós não temos noção do quão trágico é estarmos longe da vontade de Deus. E tanto quem está de fora como quem está de dentro, às vezes se equivoca e acha, por exemplo, que uma pessoa de tão boa, ela é quase justa, ela é quase salva. Você já viu que às vezes a gente se esmera mais em evangelizar alguém como se o reino fosse ganhar com aquela pessoa? É claro que o reino vai ganhar com mais aquela pessoa, mas quem vai ganhar mais é a pessoa com o reino. Às vezes, nós temos uma distinção muito equivocada sobre o que é ser filho da luz e o que é ser filho das trevas. Quantas vezes nós achamos que basta ter ouvido falar a respeito de Deus e ter um certo respeito com o nome de Deus para sermos seus filhos? Isso não é bem assim. Hoje de manhã, na aula para os batizandos, nós estudamos o texto de João e uma das partes da aula ficou muito claro uma coisa: quem é nascido de carne é carne. E o Senhor Jesus disse que se nós não nascermos de novo, nós não veremos o reino de Deus. Mas não é nascer de novo da barriga da mãe, como os espíritas acreditam. É nascer de novo do Espírito. É ser filho de Deus. Esse pai, ele tinha plena noção de que a situação degradante do seu filho era a situação de morte. Só que geralmente quem está na situação de morte e pecado se acha mais vivo do que quem está com o pai. Se acha mais vibrante, se acha mais vivendo. Eu vi esses dias, tinha um Facebook de uma pessoa que tinha a foto da pessoa e tinha escrito, pichado no muro, Jesus está voltando, você está pronto? E aí alguém respondeu com grafite também embaixo, não, estou de boa. E zombou daquilo que o profeta fez no muro da parede, na parede. Estou de boa. O que acontece na sociedade pós-moderna, cristã ou já pós-cristã, é que a gente pode ser tentado a acreditar que uma certa relação com Deus é uma relação suficiente. Uma certa entrega a Deus é uma entrega suficiente. Um certo respeito a Deus, porque a gente não faz tudo assim de errado, é o suficiente. Mas não são só pessoas que estão fora dos rincões da igreja que pensam assim. Hoje nós vamos falar sobre aqueles que estão dentro. Sobre aqueles que não têm noção nenhuma de que é motivo de grande festa que alguém que estava morto passou a viver, estava perdido e foi achado. Esse filho de dentro de casa não teve a noção, o despertar, o insight que o irmão dele teve do lado de fora. Nós tínhamos pessoas se convertendo, entrando para o nosso meio, congregando conosco. E às vezes, porque a gente já tem um certo tempo de caminhada e foi se acostumando com o ambiente evangélico, com o ambiente da igreja, às vezes a gente esquece que aquele e caiu em si, que aconteceu com o menino quando ele estava comendo com os porcos, não é algo exclusivo para quem está fora da igreja, mas é também algo para quem está dentro da igreja. Os americanos hoje já oram pelo reavivamento há muito tempo, porque eles têm plena consciência de que a maior parte da igreja norte-americana é uma igreja desviada dentro da igreja. E será que isso é um privilégio dos americanos? Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltou, ao aproximar-se da casa, viu a música e a dança. Interessante porque ele tinha que trabalhar, mas o pai também tinha. Parece que nesse texto ele não tinha nenhuma expectativa de que o irmão voltasse. Ele não só ficou irritado porque o irmão voltou, mas ele não tinha expectativa que o irmão voltasse. Ele estava no campo. E quando ele chegou, ele viu a festa. E quando ele viu a festa, ele nem imaginou que aquela festa seria por causa da volta do seu irmão. Porque nem passava pela cabeça dele que o irmão um dia ia voltar. Primeiro erro aqui é que muitas vezes nós estamos congregando, estamos indo à igreja no domingo, estamos ofertando, estamos tendo um grupo na nossa casa, estamos indo para algum grupo, e a gente, presta atenção, e a gente, por conta dessa coleção de comportamentos cristãos, a gente ignora o fato de que, sim, deve haver uma expectativa em nós de festejar a chegada de irmãos perdidos. Às vezes não há. Eu quero confessar uma coisa para você. Você sabia que durante um tempo eu pastor, já pastor, eu fui tomado por um espírito de incredulidade tão grande que eu comecei a achar que as pessoas não convertiam mais. Comecei a achar que não acontece, acabou esse negócio de a gente converter, porque eu não vejo isso acontecendo comigo, então eu acho que está acontecendo uma coisa errada. Gente, eu sou pastor, isso veio sobre mim. Talvez você que não tenha essa função, talvez isso venha sobre você também. Eu comecei a ser convencido pela circunstância de que eu não tinha competência nem para levar pessoas a Jesus, nem para manter pessoas com Jesus. Só que é interessante quando Jesus, na grande comissão, ele diz assim aos discípulos, Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulo de todas as nações, e ensinai e guardar todas essas coisas, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco, se vocês fizerem desse jeito, que é como o texto original no grego diz. E a gente entendeu ao contrário. A gente entendeu, ou a maioria de nós entendeu, que Jesus ali diz, ide e seja discípulo. Ou seja, eu permaneço na casa de papai, recebendo o cuidado de papai. Mas o que Jesus falou foi, ide e fazei discípulos. Irmãos, isso é tão sério, isso é tão importante, e esse irmão mais velho, ele é o estereótipo hoje de muitos, se não da maioria da igreja salva. Olha o que o diabo está conseguindo fazer com a igreja de Jesus. Será que a maioria de nós está nessa situação, que nem espera por conversões e não espera pelo retorno dos outros irmãos, nem sabe quando é uma festa, o que é que estão festejando? Ainda se festeja isso? Ele entendeu a vocação dele de receber o cuidado do pai. Que nós temos que entender, sim. Temos que receber o cuidado do nosso papai. Mas como eu falei hoje na escola bíblica de manhã, imagina que você tem um filho, cria um filho, e você tem um filho e diz assim, desde pequeno, filho, não se case. Casado dá muito problema. Mora com o papai. Papai vai lhe sustentar, papai vai lhe dar tudo o que você precisa. E aí, quando o papai morrer, você fica com a herança de papai. Isso soa meio mórbido, não é verdade? Porque o que é o saudável? É preparar os filhos para terem filhos. Não é isso, irmãos? Então, não dá para mim, como pastor, profeta, que estou pregando para você, dizer que estou muito satisfeito porque você está recebendo cuidado. Sinto lhe informar, não estou. Nem comigo mesmo, quando eu só recebo cuidado. Então, nós focamos aqui no filho que saiu, que veio com as meretrizes. Os fariseus não se encontravam com meretrizes. A maioria deles. Mas Jesus chegou a ser muito duro com eles. E disse assim, vocês ensinam a lei, mas vocês comem uma mosca e arrotam um camelo. Ou seja, vocês fazem muito menos do que dizem que fazem. Vocês ensinam a lei, mas vocês nem cumprem, nem deixam os outros cumprirem. Irmãos, me parece que Jesus era muito mais duro com o de dentro de casa. Mas, o que nós temos que fazer? Não, nós temos que encher a igreja de gente, nós temos muitos projetos, vamos alisar, vamos falar só carinhosamente e vamos dizer, tá bom como tá, pelo menos está convertido? Não. Se você não entender isso que eu quero ministrar para você hoje à noite, você corre um risco seríssimo de viver uma atrofia espiritual tão grave e crônica que você, inclusive, pode começar a definhar espiritualmente. Você sabia que a mulher, quanto mais ela pare, menos ela tem incidência de câncer de mama? Interessante isso, né? Vamos fazer essa analogia com o reino. Quanto mais gente você ganha para Jesus e cuida, menos você vai adoecer espiritualmente também. Minha avó, quando eu ligo para ela, que me educou no Evangelho, me ensinou a pregar desde de 6 anos de idade, ela diz assim, filho, como vai a igreja? Eu digo, vó, vai bem, graças a Deus, assim, assim, assim. Ela está até feliz como vai a igreja hoje. Mas também já teve fácil, eu disse, vó, está difícil. Aí ela fala, filho, deixa eu te dizer uma coisa, bota o povo para ganhar a alma. Bota o povo para cuidar de gente. Porque quando o crente fica muito assim, ó, um com o outro, dá problema. O pastor Coenchu, pastor da maior igreja do mundo, ele diz que o crente que não expande, é que nem um encravado, ele cresce para dentro. E dá problema. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, talvez eu e você estejamos necessitando, precisando de passar por uma experiência que o filho que estava fora passou e o filho que estava dentro não passou, que é cair em si. Sabe o que é cair em si? Ter plena noção da sua situação real. Qual é a minha situação real? Verso 26. Chamou um dos criados e perguntou: o que é aquilo? Olha a falta de intimidade que ele tinha com o pai. Ele era da casa. Ele tinha que entrar na casa e dizer: papai, o que houve? Mas ele queria sondar primeiro. Então, estrategicamente, ele chama o empregado: o que aconteceu? Isso denuncia para mim também a falta de intimidade que ele tinha com Deus. Você vai descobrir isso. Não é falando, ouvindo conversas alheias, não. Olha para o Senhor, pergunta para Ele: Deus, o que é que está faltando em mim? O que é que está acontecendo comigo? Por que é que tem havido festa ao meu redor de pessoas que têm saído de uma vida terrível, tendo mudado de vida, mas eu e o Senhor sabemos como minha vida tem sido terrível aqui dentro? 27. E ele informou: veio seu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Olha, irmãos, tem gente que às vezes a gente olha assim e diz: cara desse não merecia converter, não merecia ser salvo? Como é que pode um sujeito desse aí, torto que nem ele, Deus usando, Deus fazendo? Não, esse aí, assim, nem Jesus dá jeito num sujeito desse. Isso é tão parecido com o que esse irmão falou. Ele diz assim, 28, e ele se indignou e não queria entrar em casa. Por quê? Porque o pai fez festa com o irmão que veio de fora. E porque ele tinha saúde. Você sabia que uma pessoa que converteu essa semana pode ter mais saúde espiritual do que você que já tem 10 anos convertido? E Deus faz festa com a saúde espiritual da moça que converteu aqui semana passada, mas talvez não faça festa com a sua saúde espiritual que já tem 10 anos de crente. Por quê? Porque você pode estar satisfeito em receber cuidado, em fazer parte da fazenda do Pai. Mas não se engane, você na verdade não tem usufruído de nada da fazenda do seu pai. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Diz assim: ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Irmãos, olha, não tem como não ser apaixonado por Deus. Não tem como, gente. É amor demais. Lembro que uma vez, Fabrício, você falou uma das coisas mais me tocou na minha trajetória pastoral. Ele, numa casa de um irmão, a gente estava fazendo culto, ele estava naquele processo de conversão, né? E aí as pessoas foram agradecer alguns pedidos, e ele falou assim: quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor me esperou, o Senhor teve paciência comigo. Gente, aquilo foi muito forte. Talvez nós não teríamos essa paciência. E sabe o que é pior? A gente conhece tanto a paciência de Deus que fica usando ela para protelar o nosso retorno. Deus é paciente. Deus é longânimo. Deus vai me esperar eternamente. A Bíblia diz, sabe o que é sobre isso? Louco, amanhã pedirão a sua alma. Não fique indignado porque tem alguém que tem uma semana de crente e tem mais saúde que você. Busque essa saúde em Deus também, em nome de Jesus. Amém ou não, meus irmãos? Vocês ainda me amam, digam amém. Me amam ainda um pouquinho. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo para o pai, procurou conciliá-lo. Então, eu quero lembrar você de uma coisa. Você sabia que o pai tinha procurado lhe conciliar? Talvez você não esteja percebendo. Mas observe, abre os seus olhos e veja como ele está insistindo em me conciliar. Uma vez eu falei com uma irmã, que tinha uma crise muito grande, ela falou: olha, eu me entristeci tanto quando eu pecava, eu sabia que o Espírito estava saindo de mim. Aí eu falei assim: eu acho que você se entristeceu, mas não foi por isso não, porque a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos indefiníveis, e ele é um selo. Mesmo o seu pecado, ele estava ali chorando por você, insistindo em você, indo atrás de você. Gente, isso parece tão indigno. A palavra de Deus diz lá em Oséias que Israel traía a Deus com outros deuses por causa do corpo formoso deles. E ainda assim Deus ia atrás de Israel para poder se reconciliar com ela. Isso beira a indignidade. E Deus é tão amoroso que Ele insiste. E ele não age como nós agimos. Gente, qualquer um de nós podia dizer assim: ah, estou cheio disso, não quero entrar no entre, vou me alegrar com meu filho que voltou. Mas o caráter de Deus não é assim. Aí você diz: e quantas vezes Deus perdoa, pastor? Muito mais do que 70 vezes 7, eu lhe garanto. Ah, mas isso aí, Deus é bonzinho demais. Parece uma mamãezinha, tudo perdoa. Não pode ser assim, não. Cuidado quem fala assim, porque se Deus colocar esse juízo sobre você, você talvez não dure muito. Irmãos, às vezes nos achamos tão dignos de Deus que nós rejeitamos celebrar com Ele. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus ainda assim insiste. Ele insiste. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir de uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Olha o conceito que ele tinha de Deus, e às vezes temos esse conceito. A gente vai orar, está com problema, né? Eu sei que vocês não fazem isso, não é eu. Senhor, eu não entendo. Eu te sirvo. Senhor, eu dou o meu melhor para o Senhor, e o Senhor não me dá nada. Senhor, eu me esforço tanto. Deus, eu tenho uma vida assim tão dedicada na tua causa, e o Senhor não faz isso que eu quero? O que eu vou ter que fazer para o meu marido ser como eu quero? O que eu vou ter que fazer para minha esposa ser como eu quero? O que eu vou ter que fazer para poder melhorar a minha vida financeira? O que eu vou ter que fazer para conseguir ganhar almas e fazer discípulos? Senhor, eu quero que o Senhor comece. O Senhor não me dá nada, Senhor. Eu vejo que eu faço tudo pelo Senhor, mas o Senhor não faz nada por mim. Será que você já orou assim, amado? Deus, eu só estou pedindo para o Senhor, para o Senhor me dar um marido, para o Senhor me dar um filho, para o Senhor me dar, Deus, e eu faço tanto. O problema não é você pedir para Deus, o problema é você achar que tem algum direito porque faz alguma coisa para Ele. Amém? Eu te sirvo há tanto tempo, eu sou tão dedicado, eu nunca transgredi uma lei tua, e o Senhor nunca me deu nada. Esse menino não tinha uma consciência. É que o que ele pedia, como se não tivesse, na verdade ele já tinha há muito tempo. Tem coisas que nós pedimos a Deus como se nós não tivéssemos. Nós já temos. Nos basta agir de acordo com o que Ele já mandou que fizéssemos. Uma vez Jesus falou para mim assim: me ajude a te ajudar. Não sei se tem algum sentido isso para você, mas para mim teve muito sentido. Às vezes ele quer um pequeno sim seu para você viver coisas que estão guardadas por ele há muito tempo. Coisas especiais, coisas suas, coisas, troféus que tem o seu nome gravado embaixo. Eu sei que vão começar a achar que você é doido. Que você vai começar a achar e viver como se tivesse. A gente foi ver um apartamento e a corretora falou: você tem quantos filhos? Paula falou: 3. Eu disse: meu Deus, minha mulher, o que houve com ela? Ela não mente. Como é que ela disse que tem 3 filhos? É por causa dos meninos que a gente quer adotar. Irmãos, olha, alguns pastores, colegas, eles admiram assim do jeito que eu falo de vocês. E eles pensam que a igreja é uma igreja muito grande, cheia de ministérios. Mas eu digo para vocês, eu não posso esperar acontecer algumas coisas para amar e para já viver aquilo que já foi liberado no céu. Às vezes, trabalhamos aqui com os casais, a gente espera que o outro me dê motivo para eu ser como eu queria que ele fosse comigo, comece a ser como Deus já lhe deu a condição de ser, e as coisas vão mudar na sua casa. Se a gente tiver noção, irmãos, do que é viver pela fé, não é andar por vista. Quem anda por vista é o incrédulo, é o ímpio. Deus está falando para você hoje, você sempre esteve comigo, o que é meu é teu. É teu. Às vezes a gente acredita tanto nas circunstâncias e fala assim, eu sou um derrotado mesmo. Para mim não tem jeito. Aí o pai estava com o filho e o filho perguntou para o pai, pai, o que é uma pessoa pessimista? Aí o pai falou assim, filho, pessimista é uma pessoa assim que... o pai pensando como responder, e o filho andando, e falou assim, pai, já sei. Aí ele falou, sabe o que é? Pessimista é quem anda olhando para os pés. Pessimista. Às vezes a gente é assim. Olha, irmãos, eu vou para vocês. Eu sou muito feliz no meu casamento. Mas no começo, meu irmão, olha, porque a gente casou muito cedo, não se deve casar muito rápido. A gente casou em 6 meses. Por quê? Ela já era minha amiga há muito tempo, eu já era discipulado há muitos anos, preparado para casamento, ela também já era preparada para se casar há muitos anos, discipulado dela. E a gente começou a namorar e noivamos. Todo aquele processo, né, de cortejar, esperar, falar com os pais, tudo direitinho como o Evangelho manda. E só que ela tinha uma doença que a qualquer momento ela podia perder o útero. E aí e não teríamos filhos. E foi o argumento que eu dei para o meu pai para ele liberar a gente casar. E aí nós casamos. E aí eu lembro que a gente ia para o gabinete para resolver questões gravíssimas. E quando chegava lá, meu pai falava, o senhor está rindo, isso é grave, ela me jogou uma panela. Aí ele dizia assim, isso é briga de namorado. É porque vocês casaram muito rápido. Aí comecei a agir como se eu tivesse já casado há mais tempo. E isso me deu uma postura no meu casamento, cara. Há muitos anos Paulo disse, meu tio é um homem maduro. Mas não é porque eu já era um homem maduro. É porque eu começava a agir já como se eu tivesse mais tempo. Amém ou não, irmão? Amém ou não? Então a ideia não é você ser um alienado, um louco, negar a realidade. Não, não é negação, não. De forma nenhuma. Nem é pensamento positivo, projeção positiva, também não é uma estratégia neurolinguística. O que eu estou falando para você aqui é o seguinte, é que Deus disse para ele, tudo que é meu é teu, aproveita. Aí a gente vai e diz, não, Deus, eu não consigo ter uma vida santa, eu não consigo crescer, eu não consigo... Você tem alguma coisa em mim? Parece ter um bicho preso nas minhas costas. Então, eu quero dizer para você uma coisa em nome de Jesus. Você pode romper e pode ver coisas muito mais altas. Todas as vezes que o diabo consegue lhe convencer que você merece menos, você nunca vai ser maior do que o seu sonho. Nunca. Ninguém nunca é maior do que o sonho que tem, do que a visão que tem. Nunca, nunca, nunca. É impossível. E o diabo e a história e o mundo tentam ensinar para a gente que o casamento tem que ser medíocre, que a vida tem que ser medíocre, que a igreja tem que ser medíocre, que o trabalho tem que ser medíocre, e a gente acredita nisso e vai nisso. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus, não. O homem de Deus e a mulher de Deus, eles andam não por vista, mas por fé. Amém, irmãos? Então, se você anda por fé, você anda por fé, você quer ter um filho, começa a comprar as roupinhas, glória a Deus. Amém ou não? Você anda por fé, você... está atrás de um trabalho? Já arruma suas camisas de botão, sua calça e vai entregando o currículo, vai conversando com os irmãos. Se eu mostrar, por exemplo, o plano do Caleb e a aula do Caleb, que tem uma qualidade extraordinária, que é a capacitação avançada de líderes que a gente faz aqui, tem igreja de 1.000 membros que não faz a metade. É porque eu tenho que agir de acordo com o que Deus já deu lá em cima. Porque senão nunca vou alcançar o que Ele deu lá em cima. Amém ou não, irmão? Sofia, vai dormir. Eu Conta a história de Cinderela para ela? Claro que não. Estamos estudando a história de Martinho Lutero. Lemos o livro de David Livingstone, missionário. Depois de Samuel Morris. Agora estamos estudando a história de Lutero. Ah, pastor, você exagerou. Por quê? Um homem de Deus que venceu suas dificuldades, que amou o Evangelho. Eu sei que vão achar que você é maluco, como você pode estar achando que eu sou também. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, que a mediocridade, ela não é uma marca do povo de Deus. Amém ou não? Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos eu te sirvo e tudo de forma tão perfeita e você nunca me deu um cabrito. 30. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho, cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Você se acha sempre com Deus? Sim ou não? Sim. O Espírito está em você, você já converteu. Então eu quero dizer uma coisa para você. O que é de Deus é seu. Alguém pode dar um aleluia por isso? Vamos pensar que a gente é tradicional, a gente é pentecostal. Alguém dê um aleluia, por favor. Toda vez que sua história disser que você não pode, você tem que se lembrar que o Senhor escreveu uma nova história para você. Minha mãe, jovenzinha, sem nada na cabeça, me deixou na casa da lavadeira. A lavadeira tinha muitos filhos, não sei nem contar quantos filhos. Aí não deu certo, me mandou para casa de uma senhora, muito gente boa, esposa de um caminhoneiro, que tinha 9 filhos. E um dos filhos, eu nunca esqueço, o nome dele era Pulisco. Não esqueço o nome de Pulisco, porque Pulisco era o mais novo. E ele tinha uma rixa comigo terrível. E você acha que quem tinha razão nas brigas? Era eu ou Pulisco? Pulisco. Só que minha mãe não pagou o dinheiro da mulher. E a mulher me sequestrou. Aspas, né? Ela queria que minha mãe pagasse o que ela devia, porque minha mãe combinou que ia me deixar lá, ia trabalhar, ia pagar, só que minha mãe sumiu. Hoje eu venero minha mãe, amo minha mãe, isso tudo já passou, eu tenho pleno amor por ela. Mas naquele tempo ela tinha uma cabeça muito ocazinha. E aí, eu fiquei doentinho. Fiquei de papeira, santa papeira, de glória a Deus por aquela papeira. E aí, ela então, devia ter me levado para o médico, né, já que era a propriedade dela. Mas aí ela foi à casa da minha avó e falou, olha, sua neta está doente, tem que levar para o médico. Aí minha avó me pegou e foi levar para o médico. Chegou lá, eu lembro, eu tinha 3 anos mais ou menos, mas eu lembro, doutora Ilka, moça loira, eu lembro da sala, da cama, maca, do jaleco dela. E aí, doutora Ilka me examinando, eu achei ela tão carinhosa, eu era tão carentinho, gente, que eu vi ela me pegando assim, né? Aí eu falei assim, doutora Ilka, a senhora gosta de mim? Doutora Ilka falou, claro, meu amor, que eu gosto de você. Aí eu olhei para ela, ela me examinava, e eu parecia um anjo. Eu falei, doutora Ilka, a senhora gosta de mim? E ela, ô, meu filho, claro que eu gosto sim. Na terceira vez que eu olhei, falei, doutora Ilka, a senhora gosta de mim? Quando eu falei na terceira vez, eu lembro que ela chamou minha avó reservada assim, e aí minha avó me contou a conversa. Ela falou, qual é o problema desse menino? E minha avó contou a história. Aí ela falou assim para minha avó, ou você leva ele embora, ou ele vai morrer. Minha avó não tinha recurso quase nenhum, ela vivia de doações. Então minha avó me pegou e me levou para casa. Eu lembro que essa semana vocês viram que teve um menino que foi achado dentro da mala. Aí quando eu lembro, aquilo não me comoveu muito, porque eu também fiquei dentro da mala. Quando eu estava em casa, meu tio, meu irmão de criação, quando Iranil, que era a senhora que cuidava de mim, foi me buscar, meu tio, que era da minha idade, me botou dentro de uma mala e me botou atrás do guarda-roupa. Gente, eu lembro do calor até hoje. Eu suava que nem um cuscuz. E minha avó negociando com a mulher, como seria? Porque a mulher foi me buscar. Até minha mãe pagar o dinheiro, eu tinha que ficar lá retido. Para dar o penhor, que era o dinheiro. E aí, eu fui trocado por um fogão. Aleluia. Minha avó tinha ganhado um fogão. E aí minha avó teve ideia brilhante. Eu lhe dou um fogão. Aí ela, fechado. E eu fui comprado por um fogão, aleluia. Por isso que eu sou fogo puro. Irmãos, é um menino que tinha cabeça, tinha mais pé para frente do que para trás, como diz minha avó. Eu tinha tudo para dar errado. Eu fui pregar lá no Alagados, no evento que teve das crianças, e a professorinha falou, meu Deus, você está aqui? Você é um pastor, você mesmo, Tiaguinho, mas você, filho de Dete, Eu falei, sou eu sim. Ela, glória a Deus. E ela chorava, e eu não entendi aquela emoção toda, eu não sou tão famoso assim. E aí ela disse assim, você está aqui? Eu falei, tô, mas por que essa alegria? Meu filho, você tinha tudo para ser um traficante. Você amotinava os seus colegas na sala, não conseguia dar aula, você fazia greve na escola. Gente, essa era a história que a vida reservou para mim. A vida que perece, mas a vida eterna me reservou outra história. E um belo dia, eu encontrei essa história que minha avó sempre falava para nós. Ela falava assim, agrada do Senhor, que Ele satisfará o desejo do seu coração. Eu sempre sonhava ter um pai. Meu sonho era ter um pai. Eu lembro que no dia que era gincana, corrida de saco com os pais. Aí eu sofria na escola. Não tinha pai para correr a corrida de saco, gente. Dia dos pais era um problema na minha vida. Aí, um belo dia o Senhor me deu o meu pastor, o pastor Renato, que cuidava de mim com tanto amor, que eu disse a ele, pastor Renato, você gosta de mim? Brincadeira. E ele cuidando com tanto amor, eu respeitava e honrava todo o meu amor de filho guardado, que eu nunca tinha um pai para dar. Eu tinha um tio que quebrava um galho, um avô que era muito promíscuo, adúltero, embora eu chamasse de paiinho, e ele deu o melhor dele, mas eu não era o filho, eu era o neto que era meio assim, enjeitado, embora ele me amasse muito, meu avô, que amava minha mãe, mas eu queria um pai meu, porque ele era pai do meu tio, do meu irmão de criação. Aí, Deus me deu aquele pai, e ele começou a me tratar como um pai, inclusive corrigindo, não fisicamente, mas moralmente. O primeiro presente que meu pai me deu foi um cinto, eu tenho uma fivela guardada até hoje. Porque eu tinha um cinto trançado e era meio feminino, assim, acho que era da minha mãe, mas eu achava que dava para usar. Aí ele me levou no gabinete e falou assim, tio, tem um presente para você. Eu falei, o que é? Ele falou, esse cinto. Porque esse cinto é meio feminino. Aí eu botei um cinto, era bem masculinão, né? Preto, assim, grossão. Eu tenho uma fivela, eu usei até quebrar e tenho uma fivela guardada até hoje. Mas ele não me deu só um cinto. Ele pagou todo o meu seminário, pagou toda a minha faculdade de psicologia à vista, pagou plano de saúde para mim. Como minha avó diz, mais pai do que muito pai. Minha avó um dia encontrou com ele e tiveram uma conversa. E ele disse, Dona Dete, eu sempre pedi para adotar um filho, eu já tinha dois, um. Na verdade, antes de ele abrir, eu já pedia para adotar um filho, porque um colega de seminário adotou um filho, achei tão bonito aquilo. E eu comecei a orar por isso, a pedir isso a Deus. E preste atenção para você ver onde eu quero chegar. Preste atenção como Deus tece para que o futuro que Ele inventou para você aniquile o futuro que a sua história inventou para você. E ele falou, e eu ia pregar nos lugares e vi umas crianças órfãs assim, será que é esse? Deus falava, não é esse. E o tempo foi passando. E eu orei por essa criança, já tem uns 19, 20 anos. E sempre achava que ia adotar e que eram os meus filhos, já tenho três filhos, e sempre pensando em ser uma criança pequena. Eu não sei como foi exatamente a conversa, mas eles concluíram que Quando ele pediu um filho para Deus, ele achou que seria aquele menino daquele tamanho, como ele até sonhava e orava. Só que aquele menino foi crescendo. E quando ele encontrou com o menino já estava adulto, quase adulto era eu, já com 18 anos, 19 anos. Uma vez, um pastor tentou me adotar, porque eu era muito pobre, e era um pastor, um grande homem de Deus, lá da igreja presbiteriana, da igreja batista. E ele não tinha filho homem, só tinha filhas mulheres, e falou para minha avó, me dá ele para eu criar, eu quero ser pai dele. E aí meu avô não deixou, porque tinha esperança que minha mãe ia voltar para casa e me criar, cuidar de mim. Às vezes você já disse não uma vez para o futuro que Deus tem para você, mas ele insiste. Depois Deus mandou outro pai para mim. Às vezes você já foi infeliz num casamento, ou foi infeliz em um trabalho, ou foi infeliz com sua família. Isso não importa. Deus continua insistindo, ele dá o futuro que ele determinou para você. Irmãos, a palavra de Deus diz que o que o Senhor tem para nós é infinitamente mais do que nós podemos pensar ou sonhar. O Senhor, ele não se cansa de insistir conosco. Ele quer que a gente, mesmo dentro de casa, que a gente caia em si, descubra o lugar onde caiu e volte ao primeiro amor, a priorizar Deus e a usufruir daquilo que Deus já liberou para nós. Pode ser que você esteja vivendo uma vida muito próxima da mediocridade, porque você não acredita que Deus pode fazer mais com você do que Ele tem feito. Só que Ele quer dizer para você essa noite, eu tenho muito mais para você do que você tem vivido. E eu insisto, eu vou insistir para que você viva isso. E ele disse, veio o teu filho, o Senhor matou o animal. Então ele respondeu, 31, meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E eu, irmãos, não posso acrescentar a Bíblia, mas não feriria em nada o contexto do texto se o escritor continuasse dizendo assim, você também precisa ser encontrado, mesmo estando perdido dentro de casa. Em meio a essas palavras e a parábola, Jesus também contou a história de uma mulher que perdeu um dracma dentro de casa. E ela varreu a casa e chamou as amigas, porque enquanto ela não achou o que ela perdeu em casa, ela não se contentava. E ela achou aquela dracma que era perdida. O Senhor, irmãos, Ele não quer só salvar pessoas que estão lá fora. Ele quer avivar o povo dEle que está aqui dentro. Em nome de Jesus, não admita ser convencido de que você vai diminuir, de que você vai piorar, de que você não vai viver a vida que Deus tem para você, porque Ele tem poder para fazer você viver isso, amém? Fique de pé, eu queria orar com você, por favor. Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus cheio de amor e bondade. Embora nós achemos que temos muitos direitos, na verdade o que temos é um Pai cheio de amor. Nós não somos cheios de direitos, na verdade somos filhos de um Pai cheio de amor. Senhor, nós precisamos cair em si, nós precisamos acordar para a nossa realidade, cada um de nós. Precisamos voltar a priorizar o que é eterno. Precisamos voltar a caminhar por fé e não por vista. Precisamos começar a celebrar por aqueles que vêm, mas também celebrar porque estamos dentro da casa. Precisamos começar a usufruir daquilo que o Senhor já nos deu. Quantas vezes recorremos ao entretenimento, que nem é pecado, mas como alternativa à verdadeira alegria? Quantas vezes nós recorremos ao pecado em alternativa à santidade, porque achamos que não vamos conseguir vivê-la? Quantas vezes achamos que somos escravos dos nossos hábitos? Será mais poderoso o teu sangue ou os nossos hábitos? O teu sangue que nos liberta de toda a justiça. Senhor, em nome de Jesus, ministra hoje aqui nesse lugar, arrependimento, convicção de pecado, mas principalmente convicção do teu amor. O teu amor, Senhor, ele é bom, não arde em ciúmes, a não ser quando nós entregamos nosso corpo e a nossa história às meretrizes da vida e do mundo. Quantas vezes entregamos nossa história, não a uma meretriz, mulher, mas a uma vida que surja o teu nome? Nós oramos, Pai nosso, santificado seja o teu nome, quem santifica o nome do Pai e a conduta do Filho. Nós precisamos, Senhor, cair em si. Quantos de nós, há muitos, já estamos em algumas áreas da vida comendo com os porcos e achando que fomos promovidos e ganhar um emprego, alimentar porcos. O que parece bênção, às vezes, é maldição. Nós não queremos, em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos abrir mão do que o Senhor tem para nós por causa das alfarrobas que o mundo dá aos porcos e nós vamos atrás delas. Hoje é dia, Senhor, de voltarmos. Hoje é o dia de recomeço, aleluia. Hoje é um dia do virada de página. Hoje é dia, Senhor, de nós tomarmos, Senhor Deus, de volta aquilo que o Senhor já nos deu, o Senhor já liberou sobre nós. O Senhor quer nos arrancar de toda a mediocridade, de toda a sujeira, de toda a mentira. O Senhor quer nos arrancar das trevas, do engano. E o Senhor quer nos dar novidade de vida, como nós nunca imaginaríamos que tivéssemos. Senhor, nos faz perseverar. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos revele onde caímos. Precisamos voltar às práticas do primeiro amor, das boas obras. Precisamos voltar a priorizar o Senhor, Senhor. Nós queremos, às vezes, nos fazer melhores, para depois nós nos apresentarmos diante do Senhor. Quem é digno da presença do Senhor? Ninguém, se não for a Tua graça. Nós Te louvamos porque o Senhor nos chama e insiste conosco. E porque hoje à noite foi um dia que o Senhor insistiu conosco. Obrigado porque hoje foi um dia que o Senhor lembrou votos que o Senhor fez ao nosso respeito. O Senhor nos lembrou que o Senhor tem pensamento de paz, não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E que não importa onde fomos de sujeira, de erro, de religiosidade, de arrogância, não importa onde fomos de achar que nós deveríamos receber do Senhor porque nós fazemos, não! Nós queremos, em nome de Jesus, nos arrepender e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu voltei para ser, para casa, para ouvir o que o Senhor disse aqui como Pai. Antes da gente dizer que quero ser um escravo, o Senhor diz, venha cá, eu quero botar um anel no seu dedo, eu quero botar um sandália nos seus pés, eu vou celebrar com o cordeiro que foi morto por você. Todo espírito de mediocridade eu repreendo em nome de Jesus da sua vida agora. Todo espírito de mediocridade, todo espírito que quer fazer convencer você de que a média é a sua meta, não, nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é o caráter de Cristo, é a vida de Cristo, é viver a plenitude de Cristo, esse é o nosso alvo. Nós queremos, Senhor Deus, falar como Moisés falou ao Faraó, nenhuma unha vamos deixar aqui no Egito. Nós queremos falar como Caleb, eia, subamos e possuamos a terra que nos foi dada por herança. Senhor, que a partir de hoje haja um marco da nossa história. E que nós nunca esqueçamos dessa data. E que o Senhor, em nome de Jesus, venha carimbar isso nas nossas almas, marcar com ferro quente nossos corações. Todas as vezes que nossa mente, a parte adoecida dela pela carne, disser, chega disso, você não vai conseguir. Vai tentar de novo para quê? Nós repreendemos esse pensamento das trevas em nome de Jesus. Nós vamos falar na autoridade em nome de Jesus. Eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. E eu vou viver o que o Senhor conquistou para mim na cruz. Você concorda com isso? Aplauda a Jesus em nome de Jesus. Aleluia. Quero me demorar aqui em pé, por favor. Ainda eu vou te dar a bênção. Como você